Japanema chorou no terreiro, da Japanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu pro mosteiro, da Japanema chorou no terreiro, da Japanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu pro mosteiro. Aquele doutor foi boto sinhá, foi boto senhor. Da Japanema se pôs a chorar, da Japanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar. Da Japanema se pôs a chorar, da Japanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar. O boto não dorme no fundo do rio, seu dom é enorme. Quem quer que o viu, que diga, que informe se lhe resistiu. O boto não dorme no fundo.